Tim Blue, do que você tá ouvindo aí, meu áudio tá bom? Por que tu não tá com o LX3000? Não, eu tô. Só quero saber se tá bom. Não, tá bom. Só o do Edu que Tá vai bom. ficar uma merda daqui a pouco. Daqui a pouco. É. Não, já tô direto com o outro já. Ah, bem que eu vi que tu tava com a voz. É, Edu foi nem pro, liguei. hein? É. É. Nem Edu, liguei eu vejo que dele, não. podia ter comprado um headset novinho, foi comprar joguinho. Pro Play Ah, pois 4. é, Eu velho. não culpo o Edu. Sinceramente. Eu culpo, porque ele me fez voltar com o podcast e agora fica gastando dinheiro em jogo e jogando e não quer saber do podcast. É verdade, você tem um ponto. Maldito. Mas ok. Viu? Ele nem fala nada, ele sabe que eu tô com razão. E isso porque ele ainda tá guardando dinheiro pra comprar aquele jogo lá da Disney lá, que Isso. eu sempre lembro dele, que vai O sair. Kingdom Hearts. Kingdom. Esse Nossa, mesmo. tá guardadinho. Na pré-venda, velho. Esse vai na pré-venda. Daqui a pouco Alô? o Rodrigo pega o dinheiro e vai comprar Gaza, eu quero ver o que ele vai falar. É possível. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. É aquele velho papo, né? Protagonista, quando é bom, é apresentado logo no começo. Valeu, falou. Caraca, então eu sou protagonista, porque eu me apresentei primeiro. Não, você é o host, é diferente. Porra, mas eu sou o protagonista dessa porra aqui, rapaz. Senão eu vou sair, vou não. desligar essa porra, vou acabar com esse quê? O narrador é o protagonista do filme? Mas eu não sou narrador, caralho. Eu sou o principal. Mas não, ele tá fazendo uma analogia. O equivalente ao narrador. Ah, entendi. Entendi. Todas as analogias do Edu beneficiam ele, né, cara? Porra, é claro. Cara, sacanagem. Junto aqui também ele, Flávio Azevedo. Fala, rapaziada. Aqui é o Flávio. E momento ruim é muito mais fácil de arrumar do que momento bom, hein? E olha aí, já tá queimando a falta. Não, não pode falar no começo? Olha aí. Já foi. Olha só. E também agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes. Diz que é o seguinte, a vida é assim mesmo. Um dia você está por baixo, no outro você está por baixo dos que estão por baixo. Caraca, eu esperando, né? Tá por cima, que decepção. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, como vocês já devem ter notado aí nas capas do episódio, nos títulos e nos posts pelas redes sociais, hoje nós vamos falar sobre filmes. Mais especificadamente, os momentos marcantes dos filmes. E nós escolhemos momentos bons e momentos ruins para falar, certo? Bom, e agora é a hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galera, se você quer lá compartilhar com a gente aqueles momentos lindos, maravilhosos, aquelas coisas boas, aquelas frases marcantes dos filmes antigos que você tanto gosta, você pode fazer isso lá no Facebook, na nossa página, no facebook.com/machinecast, ou então lá no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. E se você é aquela pessoa que gosta de twittar o que, que você está assistindo, o que, que você gostou, ou então daquele spoiler, daquela cena ruim para ninguém passar perto daquele filme, então você pode twittar a gente lá no @machine_cast. Se você já gosta de joguinhos, de filminhos, tendo eles aquelas coisas boas ou aquelas coisas ruins, você pode compartilhar com a gente isso lá na Alvanista. O nosso perfil lá é o @machinecast. Por que filminhos? O Alvanista também é de filmes agora? Não, mas tem joguinhos de filminhos. Eu falei jogos de filminhos. Eu falei jogos de filminhos. Tem muitos jogos de filmes. Ah, eu entendi. E filminhos. Ah, tá. Não, jogos de filminhos. Esse microfone de 99 aí, né, cara? Aí é foda de entender. É, não xinga a Sony, não, seu Microsoft Zero. Caixista, cai, por favor. Vem pro lado azul. E se você quer mandar aquele testamento e apontar tudo que foi bom e o que foi ruim, e não fazer igual a Glória Pires no Oscar, você pode mandar pra gente um e-mail. O nosso e-mail é o contato@machinecast.com.br. Certo, pessoal. Então, se vocês querem ajudar a gente aí, gostam do Machinecast, querem propagar e nos ajudar, por favor, compartilhe o cast, né? Compartilha aí com o seu amigo, com a pessoa que você gosta. Também com a pessoa que você não gosta, vai saber. E nossa indicação hoje, para você que está sem ideias aí para quem compartilhar, vai para aquele vendedor de ovo ambulante. Aquele cara que tem o dom de ficar anunciando ovo na porta da tua casa sábado de manhã quando você quer dormir, com aquela música lazarenta. Você para ele falando que vai comprar o ovo e indica o MachineCast, entendeu? Que é para ver se ele se liga. Pra parar de encher o saco. Ou pra ver se ele te dá um ovo. Ou talvez ele te jogue um ovo, né? Pelo menos vai ganhar alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Então, enfim, vai aí, vai é isso aí. Certo, pessoal, dados os nossos recadinhos, vamos nos preparar aí para falar sobre os filminhos. Certo? Então, vamos pro cast! Uma turma muito louca. E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã aí. O paranaense pensativo. Quem me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras neste podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Voltamos e agora vamos começar aqui a falar sobre os nossos filminhos. Mas, como já é de costume, né, vamos antes falar sobre os filminhos atuais aí. Pessoal, eu vou dizer pra vocês, eu fui assistir o melhor filme do ano, com certeza pra mim, né, que foi Pantera Negra, né. Eu sei que o Nilson também já viu, porque o Nilson viu no Torrentão do Mal, mas eu vi no cinema. E eu digo pra vocês, o Pantera Negra é um filme que tem momentos fantásticos, vários, vários momentos fantásticos, mas eu fiquei com aquele sentimento, assim, de que faltou algo, assim. Potem Blue, tô junto com você nessa. Não sei, eu fiquei o tempo todo esperando o que ia acontecer, aí passou a primeira cena da pós-crédito, passou a segunda, e eu esperando e nada, não aconteceu nada, cara. Mas o filme é fantástico, não tem nada a reclamar do filme em todos os pontos. Só que pra mim parecia que sabe, eu queria pelo menos a joia do infinito que tá faltando. Eu achei que ia ser apresentado, mas não apareceu. Olha, spoiler pra quem não viu aí, hein? E pior que no Capcom, Marvel vs Capcom Infinity, a joia do infinito tá em Wakanda. Olha aí. A história diz que a joia tá lá. Então... Olha aí. Ah, mas esse jogo é uma bosta, dando conta. Mais ou menos. Edu, tá em silêncio porque não viu o Pantera Negra? Não vi, ainda não vi, não. Como que é? Não sou capaz de opinar. O Edu no máximo viu um gato preto nessa olha altura. Olha aí, essa aí ele tem. Máximo. Ai. Né? O Pantera Negra do Edu é o Rodrigo. Né? Todo dia. Mas e aí, Edu, o que tu assistiu recentemente de filminho novo que tem aqueles momentos marcantes? Cara, filminho novo com momentos marcantes. Eu vou te confessar que O último filminho novinho, assim, que teve momentos marcantes que eu gostei foi o Rogue One. Ah, que é do final do ano passado. Que eu gostei muito do momento lá que o que eles morrem. Tá o personagem. Não. Tá o personagem. Spoiler, cego. Spoiler, pessoal, tá cheio de spoiler esse cast. Né, não, não vou detalhar a cena. Só coisa. Que tá o personagem cego, que eles estão no meio do tiroteio e que ele fala, eu sou um com a força. Sabe? E essa pra mim foi a cena, eu falei, nó, velho, isso é uma cena bem montada. Saca? Pegou o personagem, explorou o potencial do personagem, tipo, sem nada magnânimo, mas o cara virou um personagem extremamente foda, velho, com uma coisa muito simples. Eu achei isso muito bacana. E, né, cara, porra, é um filme inteiro de Star Wars sem Jedi, sem ninguém usando a força e coisa e tal. Pra vocês verem, né? Com Jedi já é uma bosta, imagina sem. Não vou, velho. É um dos melhores da franquia. O cara quando odeia... Tá pra não odeia. Não odeia. Força mesmo. Não odeia. Isso eu não gosto. Acho desnecessário. Mas, enfim, isso é outro cast. Flávio, vai lá, Flávio. E aí? Ultimamente também não tenho visto. O último filme que eu vi agora foi o A Forma d'Água. Até que é um filme bom, vencedor do Oscar. Olha, não vi esse ainda. Oi? Não vi esse ainda. Ah, ele até que é bom, assim... É, pra vencer o Oscar, né? Porra, não, ele venceu o Oscar, até que é bom, mas pra vencer o Oscar, porra, mas... É, cara, mas agora a Academia tem a fórmula que cabe pra vencer, não necessariamente, cara. O filme que ganha é um filme realmente bom, ele é o filme que atendeu a expectativa técnica que a Academia queria. Tá, então o Senhor dos Anéis deveria ter perdido o Oscar para a Cidade de Deus, vocês estão me dizendo isso? Não, tô falando que ultimamente... Cara, tá assim, se for considerar a importância do filme dentro do cenário cinematográfico, a conquista e coisa e tal, sim. Porque o Senhor... Tá de sacanagem. Ele concorreu foi com o segundo Senhor dos Anéis, não foi? Não tenho certeza, mas concorreu com um dos três lá. Todos os três ganharam. Não sou capaz de opinar. Me parece que foi com... Se foi com o primeiro, não. Tá, indiferente. Primeiro, qualquer um dos três merece mais. Com o segundo e o terceiro, tipo, é mais do mesmo, saca? Eu não achei que, tipo, foi tão digno, assim, de pegar o Oscar de novo, saca? Em cima dos outros. Caralho. Porque, velho, é o mesmo filme do primeiro, só continuou. Saca? A mesma produção, o mesmo corte, mesma direção, tudo a mesma coisa. O filme foi todo feito praticamente junto, eles só cortaram em três. Mas o terceiro tem muito mais coisas que no primeiro e segundo, muito mais. Uhum. Eu tô dizendo assim, em questão de produção, é como se o filme não foi feito assim, fez o filme, tá, entendi, aí parou, tá bom, entendeu? É como se você colocar um filme coisas. Seguido do outro, é um filme só, assim. Três filmes viram filme. Não, mas filme o Senhor dos Anéis, ele foi feito um filme só. Os caras tiveram, tipo, umas férias. Parou a produção alguns meses pra descansar e tudo, e voltaram. Nenhum deles teve projeto entre os filmes ou coisa do tipo. Entendi. Foi tudo gravado em sequência direta, saca? Então, tipo assim, ele ganhou na primeira premiação, beleza. Na segunda e na terceira eu achei meio injusto ele concorrer, porque é o mesmo filme, é a mesma produção, saca? É, pois é. Tecnicamente falando, é a mesma produção. Então, saca? Então o Grêmio não poderia jogar a Libertadores esse ano, então. Velho, mas aí é que tá. Caraca, eu imagino que o esporte não Puta seja... Merda. Exatamente. É o mesmo time, praticamente os mesmos jogadores, é o mesmo técnico. Não, cara, muda, sei lá, velho, não muda a formação de jogo, esses negócios. Não, vai jogar exatamente igual, porque vai mexer no time que tá ganhando, tá louco? Mas enfim, Spider, fala aí, Spider. Eu não sou capaz de opinar. Não sou capaz. Nossa, de opinar. Glória Pires vai dominar isso aqui hoje. Para aí, Spider, né? Tem um filme que eu lembrei aqui que é bem fora do circuito aí, nerd, por assim dizer. Sim. Mas que foi um filme que eu achei muito foda, porque retratou muito legal, que foi o filme da Cabana. Que... Ah, eu vi A Cabana filme. Do Livro? É, A Cabana do Livro. Eu vi esse filme, muito bom. E, pô, eu li o livro, não sei se você leu, Tim Blue. Não. Mas... Spider querendo fazer piada... O Spider soltou a piada do cast agora. Eu pode acabar o cast com eu, essa. pra algumas coisas eu sou otimista. Vocês sabem que pra outras eu sou muito realista, mas pra algumas eu sou otimista, né? Vai que ele leu, né? E aí, Spy, qual é o momento marcante que tu achou? Cara, o momento marcante pra mim é quando ele faz aquela... É, quando tá na caverna lá e faz o julgamento lá, sabe? Que daí ele acha que ele tá fazendo uma trilha, ele acha que vai subir uma montanha, não sei o que, que vai achar alguma coisa. E na verdade ele chega lá, encontra a figura da justiça, e a figura da justiça começa a colocar na mão dele as decisões que, teoricamente, Deus tomou e que ele acha injusto, entendeu? Caraca, não é o mesmo. Ah, então é isso. Mas qual é aquele pra minha visto família? A cabana de terror. Qual é aquele que tem a família que foi expulsa da cidade? Não sei qual é. Aí eles começaram a ser atacados por uma entidade demoníaca. Caraca, nada a ver. É um filme totalmente diferente. É, então, é alguma coisa assim, a cabana. Não lembro, eu sei, a floresta, acho, é a floresta. Eu acho que ele também chama a cabana. Não, só é que... a floresta, eu acho. A floresta, acho que é isso. A coisa porque assim. Tem um de terror também que chama a cabana, então mas é esse tem aí, esse que é baseado no livro. É, então é esse aí, então. Ok, então tá. Pra quem viu o filme ou leu o livro, o momento marcante é esse aí que o Spider falou que eu não faço nem ideia. Mas é bem massa. Esse filme é massa. Ok, ok. Vou tentar ver o filme, viu, Spy? Porque o livro... Ah, veja aí junto com a família aí, que é bom. Ok. Então tá. Então vamos começar a falar aí dos momentos marcantes dos nossos filminhos nostálgicos. E agora está na hora dele, o tão querido, né, o tão esperado aí de volta também, o único que está faltando voltar aí, né, que é o Sorteio Honesto. Olha ele aí. Vamos fazer, tocar, girar a roleta aqui. Que depois de tanto tempo já ganhou uma credibilidade ímpar e prima, né? Sim. É, né? Ele é conceituado em toda a podosfera, né? O pessoal usa e abusa, referencia. E é isso aí, tá certo. O que é bom tem que ser usado mesmo pelo povo. Sim. Ele é C&A. O pessoal usa de abuso. O Edu, hein? Cheio de referência. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui o resultado. Poxa vida, resultado mais esperado aí, né? E eu vou começar. Olha só. Realmente. Cara, ainda bem que eu fui escolhido primeiro, porque eu só tinha um de cada um. Olha só na minha lista. Que pariu, hein? Caramba, 25% de chance disso acontecer e acontece, caramba. Todas as vezes, né, Du? Né, cara, é aquele negocinho, é mais fácil a pessoa ganhar na Mega Sena 3 vezes do que o Sorteio Honesto falhar. Nossa, Edu, agora tua analogia foi pra estratosfera mesmo, hein? É, claro, porque 25% é a mesma coisa que em 200 e tantos milhões de vezes. Não. 25% era de sair no de hoje, aí você falou, e toda vez é, eu já falei, pra sair toda vez é mais fácil a pessoa, né? Ganhar na Mega Sena. Porque foi irônico os 25%, entendeu? Sim, sim. Mas a matemática foi pra estratosfera igual. Né? Foi. Então, ok. Pô, é um número gigantesco aí, ó. Então tá. E eu vou começar pelo momento marcante do meu filme, né? Falando qual é o filme primeiro, mas... Depois eu vou dar o contexto dele. O momento marcante pra mim de um filme que eu gostei muito, que eu vi em 99, foi o Resgate do Soldado Ryan. E o momento mais marcante pra mim é a parte que tá todo mundo descendo ali na praia de Omaha, que é bem no comecinho do filme. Cara, aquela parte ali é sensacional. Mano do céu. Chega assim, chega a dar uma coisa, você vai ficar tudo arrepiado só de lembrar. E, porque... e é muito bem feito, né? Nossa senhora, é igual, eu lembro de quando eu estive lá, é igualzinho. É, parece que você tá no meio do negócio mesmo. É. Cara, e por que que é tão marcante pra mim? Porque até então é só uma cena bem feita, um filme que ganhou um Oscar e coisa e tal, né? Até aí normal. Por que que é tão marcante? Por causa do seguinte... Durante muito tempo eu fui consolista, porque eu só tive consoles. E eu cometi uma gafe aqui, mas eu já vou me corrigir. Em 2002 eu comprei meu primeiro PC. Então eu fui começar a jogar jogos no PC. E o primeiro jogo que eu joguei foi o Medalha de Honra Alien Assault, que é mais conhecido como Morra. A gente chamava de Morra porque é M-O-H-A. E aí, a primeira fase do jogo na campanha é essa parte de Omaha. E eu não tinha assistido o filme ainda, eu não assisti ele em 99, eu assisti em 2002. E eu assisti na locadora, na época ainda existia locadora, olha só como é que é as coisas, né? E aí eu me surpreendi quando eu vi o filme que é a mesma cena do jogo. É exatamente a mesma cena, tu é o personagem, tu desce do barquinho, todo mundo na tua frente morre, exato, todo mundo morre. Tu pula do barco, vai pela água e depois tem que chegar até lá, onde tu bota os bangalores, lá que eles chamam de bangalores. E explode ali as cergas ali pros caras passar pra chegar lá naquelas torres lá que eu esqueci o nome de lá. E o jogo é exatamente a mesma coisa do começo do Resgate do Soldado Ryan. E provavelmente eles usaram como inspiração aquela cena, porque vários momentos ali é igual. Assim, eu não sei se tem relatos da Segunda Guerra do que aconteceu no jogo, que aconteceu no filme. Tem uma parte que o Capitão Miller chega assim e ele fica olhando assim de longe uns carinhas numa metralhadora lá em cima do morro. E aí ele olha assim com um espelhinho, não sei se vocês lembram disso. Olha com um espelhinho assim, ele cola com um chiclete o espelhinho e fica olhando assim. Uhum. Eu lembro disso. Exatamente. Aí o que acontece? No jogo o cara também tem que espiar e tem que acertar aqueles caras lá em cima. Então é quase igual a cena, entendeu? E aí daí pra frente é diferente. Mas até aí é tudo igual. Então eu acho que de repente houve uma inspiração no filme. Então por isso que essa cena pra mim é tão marcante, cara. Ficou assim, pô, eu jogava aquilo aí. E sem falar que eu levei, sei lá, uma semana pra conseguir passar daquela parte ali. Porque é muito difícil. Nossa. Quem jogou o joguinho vai lembrar. É extremamente difícil. Credo. Chega da... Como é que é o nome do jogo mesmo? É Medal of Honor Alien Assault. Puta, eu lembro... Você sabe que eu ganhei esse jogo numa promoção pro PC, né? Ah, é? Tinha uma promoção no site, acho que era da Wall, não sei o quê. Tinha um minigame que você tinha que fazer mais pontos, assim, sabe? Olha. Matar mais pessoas. E era uma época que eu tinha um estágio. Eu fazia estágio, não sei o que, e às vezes quando eu ia pra faculdade, sobrava uma horinha e tal, eu ficava na internet ali, né? Uhum. E aí eu vi a promoção, cara, joguei duas ou três vezes, consegui uma pontuação lá, fiquei entre os cinco e chegou o jogo de PC. Olha! Olha só! E é um jogaço esse. Eu tenho dois, tem dois desse jogo aí. Que instalava nos computadores pra gente jogar, jogava em LAN, jogava pelo Hamachi aí, ó, Flávio, ó. Olá! Jogava pelo Hamachi, E até 2000 e vai paulada, eu acho que 2009, tinha gente que jogava nos servidores ainda, da EA. Ah, eu acredito, quando o jogo é bom, né, cara? Sim, é assim mesmo. O problema é os hacks, uhum, né, cara? Os boot, puta que pariu. É. Esse jogo ainda é pior ainda. Cara, como a gente jogou esse joguinho? Então essa cena desse filme marcou demais pra mim por causa disso aí, cara. Não tem como esquecer, assim. Qualquer coisa que eu vejo, assim, sobre o Omaha ali, aquela dos embarques ali dos aliados ali, principalmente do filme, que é um filmaço, né, cara? Quem assistiu sabe que, porra, um dos melhores filmes do Tom Hanks, hein? Uhum. É, acho que precisa virar o melhor até, não sei. É, eu acho que... É porque divide lá, né, o contador, o Forrest. Sim. Mas enfim. Mas então tá, esse aí é o meu filme, meu momento marcante. E agora vamos para o seguinte. Spider, só pra mim ficar aí na expectativa que tu roube um filme do Edu aí. Caraca, hein, cara. Pior que eu acho que eu vou roubar ainda, Edu. Ah, tomara. Sinto muito, hein? Tomara que é engraçado. Sinto muito porque eu acho que eu vou roubar, cara. Aí. É, então, a cena marcante pra mim, eu vou contar a história por que é marcante primeiro, que é o seguinte. Vocês sabem que, eu já falei aqui mais uma vez, eu não gosto de ver trailers de filme. É uma coisa que eu tenho como mania, assim, não ver trailers de filme. E eu acho que pra mim é bom, porque daí eu vou com expectativa nivelada, assim, pra ver qualquer neutra, filme, né? É, vai com uma expectativa neutra, tu não sabe se é bom. Bem, mas hoje em dia eu acho que melhor do que não assistir os trailers, Spider, é não escutar opiniões. Isso também é bem importante, cara. Bem importante. Não abrir rede social nem nada também. Logicamente, desde que a opinião não seja minha, óbvio. Né? Então, nesse ponto eu tenho vantagem, né? Porque eu não tenho rede social, então... Sim. Então, whatever, né, cara? Whatever, eu passo batido dos spoilers, na maioria das vezes. E daí eu lembro que eu tava jogando na casa do meu amigo, isso em 99... A gente tava jogando e acho que era PlayStation 1, alguma coisa assim, provavelmente um King of Fighters 97. By the way, o melhor King of Fighters, e é isso, e dane-se vocês. Nunca será. E a gente tava jogando e acho que entre trocar o jogo de um Street pra um King of Fighters, alguma coisa assim, ele tinha TV a cabo na época. E a TV a cabo sempre tava num canal de entretenimento, assim, que ele gostava de ver. Na Os época acho que era o Wii, né? Acho que o Wii Entertainment, era rico ali. Tinha dinheiro, tinha posses. Na verdade, não, né? Na verdade, vocês estavam juntos justamente porque vocês compartilhavam da mesma, né, razão social e... Não queira. Todo de pullover. Sim. Nossa. Enfim, e daí nessa da gente trocar o jogo, apareceu uma cena do filme Matrix. Eita. E nessa, e qual que era a cena do filme Matrix? Era uma cena rapidinha, assim, porque era uma premiere do filme não sei o quê, e era a cena que o Neo tava no telhado com o bullet time, desviando das balas do agente, entendeu? E aí eu olhei, a gente olhou aquela cena assim, do tipo, a gente tava trocando CD, assim, e a gente olhou assim e parou, caraca, que é isso, cara? Tipo, que filme é esse que a gente nunca viu antes, entendeu? E o filme tava pra estrear, assim, naquela época ainda estreava antes nos Estados Unidos pra depois estrear no Brasil. Então acho que ele já tinha estreado e tava sendo sucesso, a reportagem falava de uma fila, assim, sabe? E mostrou os teatros, assim, que daí a gente continuou vendo a matéria, sabe? E eu lembro que essa cena me marcou bastante porque foi uma... No teatro? Não, tipo, desculpa, eu falei errado. É nos cinemas, né? Nos theaters, que lá são sei theaters. Lá como é que é a vida aí no Paraná, né? A Rússia do Brasil, vai saber. Não, mas isso. Mas a reportagem. A Rússia do Brasil, isso é verdade. Aqui é bizarro. Por isso que até o Team Blue quer se separar da gente, então. Sim. Ixi. Com certeza. A gente quer se separar de todo mundo, cara. Já falei, né, cara? O Rio Grande do Sul vai ser até o meio ali de Santa Catarina, que aí pega só o sul de Santa Catarina, que é o que a gente gosta. Ok. Enfim, então essa cena marcou demais justamente porque era uma questão diferente, porque a gente viu as filas dos cinemas, assim, sessão após sessão, eles mostravam as filas mais e mais lotadas pra ver o filme, sabe? Ingressos esgotados e tudo mais. E eu só vi essa cena do trailer do filme, assim. Era um pedacinho, assim. E eu lembro que eu fui alucinado pro cinema, a gente saiu pesquisando quando que estreia esse filme, que eu quero ver esse filme. E correspondeu à expectativa, porque o filme é muito bom. Então, eu acho muito bom, tem gente que não acha, mas eu acho o filme sensacional. É espetacular e eu acho que quebrou paradigmas no cinema, com certeza. Olha aí. Uhum. Eu durante muito tempo, eu fui indiferente com Matrix, não tinha assistido, se assistiu um pedacinho do Lance e tal. Pra mim é só mais um filme, mas ok. Então, é isso aí. Essa é a minha lembrança boa, assim. Edu, ele roubou teu ou não? A minha, ele roubou o meu, sim. Ladrão! Né, cara? Eu pensei em colocar ele na lista, mas como eu sabia que alguém já roubaria ele, eu nem coloquei, não. Eu coloquei. Tá vendo? Era a cena da porradaria. Pô, a porradaria comendo. A gente nunca tinha visto um filme assim com ação desenfreada. E quando eu vi a primeira vez a cena do Neo pulando, batendo, que não sei o que, eu falei, caraca, maluco, agora vai dar pra fazer um filme de Dragon Ball bom. Quer dizer, agora não, porque não tinha saído, mas eu falei, pô, vai dar pra fazer um filme de Dragon Ball. Eu fiquei pensando assim, eu falei, caraca, pô, pena que a Fox não ouviu direito e fez aquele filme merda, né? Né, cara, mas... Eu no Matrix eu já achei mais interessante a cena do tiroteio. Quando eles vão invadir o prédio pra resgatar o Morpheus. Aí a Trinity e o Neo chegam pelo estacionamento descendo bala, só tirando arma do. Tipo, acaba uma, joga fora, pega outra, joga fora e pega outra, joga fora. Velho, essa cena eu achei muito bem montada e dirigida. Eu gosto mais da Trinity como a advogada lá do Demolidor. Mas legal. Ela também é boa. Ali é. Também ela é boa. Sim. É isso aí então, Spider. É isso aí. Aí, Spider. Spider é modesto, escolhe uns filmes mais ou menos. Oh. Deixa o Dix decidir aí, se é mais ou menos, cara. Ai, ai, tô ai. Falando que precisa mudar o host desse negócio. Eu já disse que a ideia é continuar bom ou melhorar, não fazer ficar ruim essa porra. Pois é, velho. Olha os comentários que você faz, velho. Falar que Matrix é um mais ou menos. É, só um filme, cara. É um olha super, só. Super estimado, só isso. Olha não. Só, cara. Eu tenho um amigo meu também. Eu tenho um amigo meu que também não gosta de Matrix 2. Não, mas eu não disse que eu não gosto. Olha a diferença. Eu não disse que não gosto. É. Esse meu amigo não gosta, ele acha podre. Ah, porque não gostar pra você é ruim, né? Mas falar que mais ou menos tá tudo bem. É, mas mais ou menos não é uma ofensa, é só mais ou menos. É só menosprezar tudo que o filme teve de importante, velho. Não. A importância de determinadas coisas a gente não pode negar. Eu nunca neguei a importância de Star Wars pra cultura pop ou dos Beatles pra música. Tudo isso é importante. Só sou indiferente. Assim como eu sou indiferente pra existência desse cachorro, filho da puta aí. Né, eu gostaria de ser também, mas infelizmente me incomoda. Eu não consigo ser indiferente, não. E agora então, né, eu vou dar aí mais uma oportunidade de roubarem a pauta do Edu. Vai lá, Flávio! Ah, olha meu... só. Minha cena marcante boa é de um filme, acho que é de 99 esse filme, se não me engano, 98, 99. Cara, olha aí, 99. Já é uma trinca já, hein? Acho que é 99. E a história dele, né, pra mim, é porque explodiu a cabeça quando aconteceu, entendeu? E eu fiquei puxando assim na memória, que o filme acabou de acabar, foi no final do filme a cena, e a gente fica puxando na memória assim, todas as cenas para ver se o filme deu essa brecha, que é o final do Sexto Sentido. Ladrão! essa eu vi chegando. Essa eu vi chegando de trem com o cara com a escopeta na porta. Uhum. Né? O final, pensei, poxa. Pô, eles vão falar desse filme. Depois eu pensei assim, não, né, velho? É um filme tão óbvio pra estar na lista que eu acho que o pessoal não vai nem considerar ele, não. Vou colocar ele aqui. Então, e aí, Flávio, fala aí. Então, pô, a cena é de explodir a cabeça, né? Quando. Pode falar spoiler, né? 99, né? Não, pode falar o que você quiser, a gente vai avisar no começo do cast que tem spoiler. E quando o personagem do Bruce Willis descobre que ele que tá morto, caraca, explodiu minha cabeça, eu fiquei assim puxando no arquivo da minha memória assim, as cenas do filme, eu falei, caraca! Não, mas peraí, isso aí que tu falou é uma pérola gigante, porque tu não precisa puxar da memória, porque eles mostram logo em seguida que ele descobre. Não, mas você fica também, puxando na cabeça se eles deram brecha também no rolar do filme também, né? Não, no rolar. Porque mostrar não. Eles podem. No rolar, mas realmente. Não, mas no rolar do filme, nenhum momento dá, cara. O que dá é justamente aquelas cenas que mostram. Não, mas o que acontece? Quando revela, mostra os momentos em que o guri ou alguém tá interagindo diretamente ali e não interage com ele. Sim. Mas só que tem as cenas, por exemplo, igual do velório, que a casa tá cheia. Tem aí foca nas cenas lá que o menino faz os negócios e tudo. Só que, tipo assim, no desenrolar do filme, você vê o cara andando pela cidade, pelos negócios, as pessoas passam e, de fato, ninguém nem olha na direção dele, nem nada, saca, velho? Mas isso daí isso aí é plausível, porque se tu fizer isso na rua, ninguém te olha, ninguém presta atenção na tua existência. Sabe? Um velório cheio de pessoas ali, sei lá, pode ser só mais um. Agora, mas aquela coisa que tá assim, dá licença. Ele e a esposa, o que entregou realmente pra mim, é muito clichê dizer isso, muita gente fala isso, que já sabia. Mas eu já sabia, cara. No momento que a esposa tava com o cara se abraçando lá e ele tava olhando pela garagem lá, eu já sabia que ele tinha morrido. Tem uma cena também dele que ele vai encontrar com a esposa num café ou num restaurante, não é? Ela acha então, que você nem estivesse ali. É, ele não tava ali, né? É, não tava. Mas o que entregou foi a cena lá que ela tá abraçando o colega lá de trabalho e ele tá lá no porão olhando as fitas lá. Aquilo ali entregou. Ah, pra mim, eu não desconfiei nem um pouco. E até bom, né, naquela época não ter rede social, não ter essas coisas, porque a experiência de você não saber, de você pegar esse filme assim e ver sem saber, é diferente. Hoje em dia não tem mais como ter filme assim, né, Edu? Né? E olha só que interessante, esse foi tanto o grande trunfo quanto virou até o grande problema do Shyamalan, né, que é o diretor do filme. Porque ele fez esse filme com esse final tão impactante, que foi uma coisa diferente pro cinema, até então não tinha se experimentado isso, de você chegar no finalzinho do filme, você apresentar um evento que muda tudo que se passou no filme inteiro até então, sabe? Você chega ali e você vê o filme de outra forma, saca? Aí você... No Corpo Fechado, ele mais ou menos faz isso, né? Quando ele dá a revelação no finalzinho ali de quem é cada personagem. Esse eu não vi, Corpo Fechado eu não vi. É, ele faz mais ou menos isso. Não é igual, mas é mais ou menos isso também. Ele dá um evento no finalzinho do filme que muda um pouco a interpretação que você tem dos eventos que aconteceram antes, saca? Só que o que acontece? Todo filme que ele faz, você já fica, nossa, vai ter isso agora. Fica todo mundo olhando o que vai acontecer pra ter aquela reviravolta que vai mudar tudo no filme, saca? Entendi. Então ele ficou meio que estigmatizado. Quando, quando não se eu não me engano, o Vila é assim, dele, né? Quem? É um a filme Vila. Bosta. Também é dele, não é isso? Qual filme? Que também tem um... A Vila. A Vila. Que também tem um negocinho no final também, um plotzinho no final. Cara, mas eu gostei da Vila, cara. A Vila usa essa mesma técnica eu dele, gostei, saca? Cara, eu gostei. Ele não faz isso, por exemplo, nos Sinais. Nos Sinais ele não tem isso, que no final você usa um elemento que muda a história do roteiro, saca? É, não, e todo mundo mas, critica não muda, muito. Mas dá dúvida, né, Edu? Ele não usa a técnica, mas dá dúvida no final dos Sinais também. Ele deixa aquela coisa meio Sinais, será. Os Sinais não é baseado em livro também, ou é? Não. Pois é, nem pra mim os Sinais é um bom filme, assim como eu gostei também daquele da Guerra dos Mundos. Mas a solução... Também gosto. A solução dos dois filmes, pra mim, é exatamente a mesma. E é uma solução muito... Como é que eu vou dizer assim? Preguiçosa. Muito... Sabe? Ah, é isso aí e acabou o filme. Ah, para, cara. Sacanagem. É, tipo, a fraqueza é a coisa mais óbvia do mundo. Porra, que tava acessível como é o tempo que um inteiro, extraterrestre vai vir pra um planeta onde você... Dois terços do planeta é água, sendo que a maior fraqueza dele é água. Vai pra puta que pariu, cara. Ah, vai pra né, Marte, velho? Só tem terra, porra. Vai conquistar Marte lá? Caralho. Spider, tu ia falar alguma coisa aí na hora? Eu acho que eu te interrompi. Não, não, eu ia falar que os... só então dá uma opinião. Então. Sinais... Sinais, é. Então, Sinais eu gosto bastante e a Guerra dos Mundos também. São sim, dois sim, filmes é, são muito filmes bons pra mim. Sim. Mas não, concordo, o que eu tava dizendo não era que... É, o que eu tava dizendo não era que o filme é ruim. Tô dizendo que a galera critica... como ruim, porque ele não fez isso no filme. Ficou todo mundo, não é um filme dele, porque não teve isso, porque não foi assim e tal e tudo. Pois é, ficou foi muito óbvio. Ficou marcado por aquilo ali agora, né? Ficou e marcado. Tem que ter algo fantástico no final. Porra, às vezes o cara só quer contar uma história, cara. Mas concorda comigo, né, Spider, que a solução pros dois filmes é a mesma e é assim, porra, sim. Pega aí e é isso aí. Inclusive é isso aí, eu me lembro de quando eu fui ver Guerra dos Mundos, eu não sabia que era livro, só achei um filme. E as pessoas saíram do cinema falando assim, porra, sério que o Spielberg fez essa merda? Foda, né? Vai fazer o quê, né? É isso aí. Vai, Flávio, os caras tomaram conta do teu filme, Flávio. Não, foi, já falei já o que tinha, pode passar. Ah, beleza. Então é isso aí. Flávio ainda não aprendeu a se impor ainda, mandar calar a boca e deixa eu falar, caralho. Não, tranquilo. Mas a hora dele vai chegar, ou não, né? Vai que o Zupão... Ou não. Ou não. Ou não. Vai que eu só tô com a flanelinha só aguardando a vaga, só. Só. Mas tá ganhando pontos aí nos bastidores, né, Edu? Tá ganhando, tá ganhando. É. Por enquanto, né? É. Então tá, agora vamos passar pelos momentos ruins, né? O Edu não fala, não? Tava só esperando. Essa aí eu vi chegando. É, só esperando pra mim também reparar. Vai lá, Edu, fala aí do teu momento marcante. Eu até já sei qual é que vai ser. Com certeza vai ser o momento lá que o carinha lá do Final Fantasy VI mata todo mundo, certeza. Né, cara, se fosse filme, seria mesmo, cara, mas... Mas é filme. E eu endossaria ainda. Não, peraí, mas é filme. Não, velho. Ué, é filme, não nós estamos é. Falando de filme. Tô dizendo, se fosse filme, mas é filme. O que eu falei não é, o que eu falei é jogo. Então, se fosse filme, eu falaria dessa cena, mas não é tá, filme. Agora eu entendi, mas no contexto ficou errado, enfim. Não, velho. Vai lá. Team Blue. Vai lá. Beleza, então nós falamos aí, então, de um filme de ação, né, que foi o Matrix, falamos do filme de suspense aí, que foi o Sexto Sentido, e falamos, qual que foi seu filme mesmo, Team Blue? O meu filme? O resgate do soldado Brian. Né, velho, então, vamos falar então de um filme de comédia, velho. Olha, comédia? Comédia, velho. Porque não falamos de comédia, eu falo de filme de comédia. Caraca, eu falo do... velho, tu falou de um filme de comédia, agora eu me lembrei de um filme, mas não é antigo, então não vale. Vai. Né, eu coloquei dois aqui na minha lista, mas eu vou colocar o que eu acho que me marcou mais, que é o Debi & Lóide. Que é um filme... Cara, quando eu vi, eu rachei demais desse filme. Eu achei o filme extremamente hilário. É bem muito tipinho esse filme, cara. 3 por 1 real. O filme é bom, o filme é engraçado pra caramba, ele é simples e engraçado. É muito engraçado, velho. Não consigo ver essa bosta de jeito nenhum, cara. E a cena que mais me marcou, que eu vi, assim, eu vi em looping, de tanto que me marcou a cena, é um momento que eles estão num restaurante, aí o Debi começa a ter uma alucinação, que ele quer impressionar a mocinha lá do filme e tal. Aí eles estão chegando no restaurante, então ele tá com um terno e tal, e começa uma cena de luta, e ele começa a bater em todo mundo, e cruza os braços e vai só mexendo o pé e tudo. E no final ele tá duelando com o cozinheiro ali e tal, e vai enfiar a mão no coração do cara, dá o fatality no cara, coloca num saquinho e entrega pro cara, sabe? Foi... E, velho, eu achei, assim, o negócio muito massa. Eu vi essa cena várias vezes, de tão engraçada que eu achei. Porque é notoriamente muito forçada, velho, que é tudo na imaginação dele, sabe? Então, tipo assim, é aquela coisa, como é imaginário, você não se incomoda do cara fazer pirueta acrobática que nem o Batman conseguiria fazer, sabe? Que é tudo ali na mente do cara, então você racha de rir. Ainda mais que tem outras referências ali, velho. Ele dá chute da Chun-Li, dá o fatality do Kano. E velho, tem muita referência ali. Eu achei fodástica essa cena. E eu ri, velho. Eu ri demais. Eu acho que foi o momento do filme que eu mais ri foi esse. Se não viu, nossa, vejam o filme. Que o filme é bacana. Não sei nos tempos de hoje se ele seria politicamente aceitável. Mas naquela época, quando eu era pequenininho, quando eu era criança, eu gostei muito, curti muito. Ah, talvez criança, cara. Porque eu lembro quando eu tentei assistir, você não consegui, cara. Não consegui. Eu acho que dos filmes do Jim Carrey, eu acho que os únicos que eu não faço questão de ver é isso aí. Eu lembro de alguns trechos do filme, assim, que é aquele lá, que ele mija lá e fica quentinho, na moto. Sim. E aquele lá das mulheres do ônibus. Aquela piada é tão idiota que eu vi vindo dois ônibus antes, dois horários antes daquele ônibus que passou. Mas tem uns momentos legais, cara. Tem a hora que ele vai lamber o gelo no negócio lá e a língua dele congela e ele tenta arrebentar, soltar a língua do gelo ali, quando ele tá com a menina na... Naquele negócio de esqui lá, naquela balancinha lá de esqui. Ai, o pessoal, vocês não estão caprichando nos filmes. O Flávio devia ter deixado sem o Sexto Sentido pro Edu, porque daí o Flávio ia falar de outro filme, podia ser bom. Caramba. Eu tava marcado Blade. Olha aí, Blade é bom. Independence Day. Outro filme bom. Outro. Mas aí tu já tá queimando a pau. Ah, tá, desculpa. Tropas Estelares era o outro. Só pra... Tropas Estelares 1, né? Porque os outros, pelo amor de Deus. É, o não, 1. Porque os outros é a merda. pessoal, terminamos aí os momentos marcantes bons. Agora vamos passar para os momentos marcantes ruins. Como eu tenho certeza que ninguém vai falar do meu momento marcante ruim, porque além do momento marcante ser ruim, o filme todo é ruim, mas enfim. O momento me marcou muito, eu vou falar dele, mas eu não vou começar. Então vamos lá, para ninguém ter chance de roubar o tema dele aí. Edu, fala aí, Edu! Cara, então, velho, vamos falar de cenas ruins. Eu fui pego meio de surpresa. Aí, beleza, eu vou falar, então, de um filme que me marcou. Peraí, tu foi pego de surpresa? Tu não sabia que ia ter isso quando tu começou a gravar? Não, eu sabia, tô falando que eu não sabia que eu seria o primeiro. Ah, sim, porque muda muito, né? Tu vai ter que... Não, eu tenho um filme pra começar, eu tenho um filme pra ser segundo, eu tenho um filme pra ser terceiro, eu tenho não, um filme pra ser último. Não, tinha... porque eu tenho opções. Não, eu tenho opções aqui, eu tenho um drama, eu tenho uma comédia, eu tenho uma aventura, eu tenho um filme infantil. Exatamente o que eu tô falando, infantil. Aí dependendo da posição que tu começar, é um filme que tu vai escolher. É o filme que eu vou escolher, exatamente. Ah, entendi. Tá bom. É, oi, entendeu? Ah, meu Deus, Cedu. Então vamos começar aqui, então, por um filme, já que não falamos ainda, vou pegar um filme de drama. Uma cena ruim, uma cena que eu não gosto, que me decepcionou muito, é do Meu Primeiro Amor, que é o filminho lá do Macaulay Culkin. Cara, e justamente a cena que eu não gostei foi a morte do guri, saca, velho? Que eu vi o filme criança, aí você vê lá o filminho lá na locadora pegar Meu Primeiro Amor, né? Não sei o que, a paixãozinha, não sei o que e tal, então você já vai, pô, uma historinha de romancinho, bonitinha e coisa e tal, você tá assistindo o filme empolgadinho, você tá vendo o filme, você tá, cê, né, você... se empolga com a menininha ali na coisa dela, na vibe da menininha e tal, e ela finalmente, né, ela que lida com a situação toda, né, que aquele menininho bobinho e tudo, que fala, oh, vem cá, dá um beijinho nele e tal. É, que imitava o Michael Jackson pra ele. Referências ao cast 45-46 aí, ó, pra quem não ouviu. Aí, ó. E, cara, de repente, o guri morre, a menina fica lá desolada, sem o menino. Velho, eu achei isso... Pra quê, velho? Que tipo de história pra criança que é essa? Saca? Cara, eu fiquei, tipo... muito puto quando eu vi o filme, cara, eu não falei, ah, eu não concordei. Primeiro amor, senão vai morrer. Não por isso, cara, mas eu falei assim, não tava preparado pra esse tipo de história, saca, velho, de final trágico. Ah, Edu, não, na real, tu não tá preparado pra muita coisa, vou te falar a verdade. Ah, velho, sim, mas hoje em dia eu acharia um final legal, mais do que o mocinho ficar junto com a mocinha e coisa e tal e tudo. Tá, mas ainda hoje mas eu quando não eu tava preparado eu nem o Romeu e Julieta eu não conhecia, velho. Então, tipo assim, eu não tinha essa ideia da tragédia de amor, entendeu? Ah, eu tenho, cara, eu tenho muita, muito. Ai, ai, ai. Aí, esse filme me decepcionou muito essa cena, velho, porque não, eu queria que os dois tivessem acabado bonitinho, juntinho lá, os dois, bacaninha, casalzinho. Ou então que eles não ficassem juntos, mas que o guri não morresse, porra. É do que a vida perfeita. O guri. Não, velho, mas matar o guri, velho, pra que matar criança? Mas a vida é assim, as pessoas morrem, às vezes morrem criança. Sim, velho, mas eu queria, uai, eu achei ruim, me deixa. Era assim. Coito, acho que não sei. É nosso, não, seu porra. Aí, ó. Não, mas eu não tava falando de adultos, eram duas crianças, porra. Então. Mas isso não é pedofilia. Uai. Pedofilia é, claro. Se entende por um adulto e uma criança. Porra. Não, filho. Como não? Sexo infantil é pedofilia. Tu tá de sacanagem. Tô não. Eita, porra, pera aí, gente. Caraca. Eu preciso renovar o meu passaporte. Isso. Ai, ai, que horror! Ai, meu Deus do céu! Então é isso aí, Edu. É isso aí, cara. Me decepcionou muito essa cena aí do filme. O filme é bom, muito bacana. Sim. Mas esse essa filme, cena eu não assisti, gostei. Eu assisti esse filme, Edu, e junto com esse filme tem um outro que talvez vocês tenham assistido. Provavelmente não tá na lista de nenhum de vocês aqui, que é muito similar, Edu. Que é aquele do garotinho que tinha AIDS, tu lembra? Ah, é o... Que ele pegou numa transfusão de sangue. Poderoso. Acho que é monstro. É, o nome dele em inglês é Mighty. Não sei se em português ficou Mighty o Poderoso ou se ficou Monstrinho Poderoso. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É um amigo, não sei o quê, verdadeira amizade. Força da Amizade? Assim. Hã? Força da Amizade? É, eu acho que é alguma coisa assim. E aí, no final, o rapazinho morre, né, que tava com AIDS. É. Que a cena final, o finalzinho ali, o rapazinho se fingia de morto, daí vinha a enfermeira e dizia... Ah, nós sabíamos que isso ia acontecer. Aí ele dava um berro assim, aí a enfermeira saía braba, né? Ah, vocês não tem o que fazer, não sei o quê. Eles começavam a rir. Até que ele fez isso e morreu mesmo. Tá vendo? Né, cara? Porra, rapaz, porra, eu chorei. Não é triste, eu chorei, velho. Cara. Porra. Esse final é triste. Pô, tá louco. Mas ali mostra muita coisa da ignorância da época desses filmes aí. Por exemplo, o rapaz tem uma hora que os caras estavam praticando bullying com ele. Aí ele se corta e sai correndo atrás deles com sangue, assim, escorrido de medo, assim, achando que ia se infectar. Né? Ah, fazer o quê? Mas isso aí, baita filme. É um baita filme, cara. Flávio, vai lá, Flávio. Meu filme, minha cena... De filme ruim é de um filme de cena, jogo. Mas é momentos, hein? É momentos. É cena, momento, o filme todo é ruim. Caraca, agora é fiquei um com medo. Filme... Vai que ele vai ver o filme. Porra, velho, você não vem falar de Cinderela Baiana, não. Não, isso aí. Não, isso aí você filmasse, pô. O meu filme é um filme de jogo. É um filme péssimo, cara. Caraca, mano, quando eu vi, eu fiquei muito frustrado. É a cena que a gente fica esperando, porque quando a gente jogava esse jogo de luta, eita porra, os principais eram o Ryu e o Ken. Sim. Ah, rapaz. Lá vem. Então, pô, aí a gente fica esperando o filme todo pra ver a cena de luta do Ryu e do Ken. O filme é o Street Fighter, né? Horrível, péssimo. E que quando aparece. Bom. Nossa, meu Deus do céu! Dá mas até um negócio de lembrar, cara. E quando vai ver a cena de luta do Ryu e do Ken, cara, quando dá a magia, o Shoryuken, o Ken, parece até eu criança quando fingia que dava o Shoryuken. Pois é, cara, isso é isso. Dava aquela dobrada de joelho e aquele pulinho girando aqui assim, igual eu criança. Eu falei, ah, não, cara. E o Hadouken do Ryu é um fio desencapado no final. Assim. É. Pô, é um flash de câmera. Uhum. Tiraram a foto. Sim. Cara, que o filme todo é péssimo, Street Fighter. Mas essa cena, pô, que a gente fica esperando, porque quando a gente jogava era Ryu e Ken, Ryu e Ken. Aí a gente já vê o Gaio Guile como principal. Na época a gente não pensava assim como a gente pensa hoje, assim, que o filme é ruim, porque... Né, a gente é muito novo e coisa e tal. A gente pode até não entender. Sei lá, vai que no, na história. Não, é assim. Eu lembro já era mesmo saindo do cinema e a galera falando mal do filme. Tá, Edu, eu lembro de não ter gostado também quando eu vi, velho. De já ter achado ruim, né, nós, naquela nós época. Já discutimos sobre esse filme já em outro cast, mas o Flávio, o único que não. Então, quem quiser saber o que a gente acha sobre Street Fighter, volta no cast. Se não me engano, é o cast 10. Se não for o 10, é o 21. Então, voltem lá. Flávio, continua. Talvez aí, Flávio. 32 também. Não, 32 é Chaves. Desculpa aí. É, o 10 é coisa boa, coisa ruim. E o 21 é os filmes baseados. Jogos. Filmes baseados em jogos, se não me engano, que é do episódio 21. Eu acho que eu tenho Street Fighter lá. Mas enfim, vai lá, Flávio, segue aí. Não, o filme é, não é assim, falar que era. Sair achando que era ruim, péssimo, mas é frustrante. Porque a gente esperava o mais protagonismo do Ryu e do Ken, e não foi isso, e tem lá a cena do dinheiro com a cara do Bison, meu Deus do céu, cara, também. Não, o filme não, o filme é... O filme é muito vergonha alheia, né, velho? Muito. É Honda Cameraman. Sim, é quem quiser ver o né? Ouvir o cast é o 10, viu? É o 10. 10 que tem. Não, o pior que o Honda não era nem japonês, né? Era havaiano, não era isso? Era havaiano. Coitado do Raul Julia, que foi o último filme dele antes de morrer, meu Deus do céu, coitado. Ele nem viu o filme, ainda bem, morreu antes. Né, cara, o Raul Julia era um puta ator, velho, sim. Mas pro Bison ficou meio estranho, velho. Ele era muito mirradinho pra fazer o Bison. Ele já tava por causa da doença, né? Tava mirradinho, né? Ah, eu não... Não, mas não, ele não normal, dizer. Assim, ele não é um... Ele já era, né? Ele não é um Schwarzenegger, velho. Ah. Tinha que ser um cara tipo Schwarzenegger, velho. Não, cara. Não, Edu, tu tá se confundindo. Na época, só tinha o Bison do Street Fighter 2. E o Bison do Street Fighter 2 não é nenhum Schwarzenegger. É, velho, ele é peitoral grandão. Ele não, é peito não, com não, não, não, Superman. Não, não, te confunde com a armadura. É só do zero em diante que ele é fortão, assim. O 2, ele é bem sequinho. Né, Spider? Dois ele é normal, um pouquinho mais encorpado, Edu, mas é só um pouquinho. Que confunde as ombreiras. Ele é um pouquinho mais encorpado, ele é mais magro mesmo. É. Tá boa a bolacha aí, Spider? Foi mal, deixei escapar no mute. Foi mal. Na verdade então é uma aí. Torrada. É isso aí então, Flávio. É isso aí. Porra, foi decepcionante mesmo, né, cara? Ver o Ken daquele Shoryuken ali. Putz, grilo, cara. Não, e o Sagat lutando com o Ken, né? Em vez de lutar com o Ryu. Porra, nem isso os caras acertam. Tá louco. O roteirista achou. O roteirista achou o roteiro num armazém da cidade. Não, aí ele cara, o roteirista, fazer... uma certa noite, botou o jogo lá pra jogar. Nunca tinha jogado na vida. Bah, vou fazer um filme disso aí. Pegou um lápis, enfiou na bunda e escreveu o roteiro, tá ligado? Esse filme só não é pior, só não tem cenas piores porque não foi dirigido pra aquele UV Ball lá. Porque senão. Ah, daí. UV Ball. É o pior, o cara. Isso, esse mesmo, Edu, obrigado. E o pior, o Tim Blue, que ele fala assim: ah, pô, a gente tem que botar um personagem americano, porque o filme é americano pra ser o principal. Mas aí bota um ator belga, pô. Que é o Jean-Claude Van Damme, cara. Não tem lógica nenhuma, cara. Não dá. É, mas no desenho já fizeram isso também, então não é nenhuma novidade. De botar o Gaio. Tem a versão cartoon do Street Fighter. Eu lembro que eu tinha até uma fita que deu no jornal aqui do Rio de Janeiro. Deu a fita com alguns episódios. E era o Gaio o principal, sim, mesmo. Guile. Sim, o do Street Fighter Games, se não me engano. Cartoon. É isso, é Cartoon. O nome do troço era Cartoon. Spider! Vai lá, Spider. Putz, eu vou falar de um filme aqui que ele já é ruim por tradição. Talvez a gente esteja batendo em gato morto. Caraca, velho. Mas... pelo amor de Deus, não rouba meu filme que eu não tenho outro pra falar. Não, eu tenho dois pra falar aqui. A pior das hipóteses, eu falo de outro. Ave Maria. Mas assim, uma cena que é muito ruim, assim, que ela não faz sentido nenhum, porque o filme já não faz sentido, mas a cena foi a cena que, pra mim, jogou a parical mesmo. Assim. A cerejinha. Aquela cerejinha que é do Super Mario Bros. O filme, né? Ah, não. Aí não, nunca ia me atrever a falar. Nossa. Tão ruim. Né, velho? Eu já fui pegar um filme bom que tinha um momento ruim e tal. Os caras já pegam logo um filme abacalhado inteiro de uma vez ali. Não dá, não. É, tenta tirar o pior do sim. Pior ali, né, velho? Eu ainda pegou um pouco leve, assim, porque quando criança a gente até achava legalzinho, assim, o Street Fighter. Ah, Street Fighter, cinema, coisa e tal, filme. Pô, mas Mario, Super. Não, porra, é isso, pai, daí tu. Então, desculpa, mas é que essa cena realmente ficou marcada, sabe? Sim. Porque o filme já é ruim, mesmo quando você é criança, vê o filme e tal, algumas coisas passam, assim, né? Só que eu lembro de eu, criança, vendo o filme e odiando a cena, que era assim, quando eles pegam um ser humano normal lá e transformam no Goomba, que é aquele bicho mais simplesinho do Mario lá, sabe? Que não tem nem casco. Aquele, né? Isso, esse mesmo. E, cara, é um troço sem sentido. O cara entra numa máquina, fica o troço fecha na cabeça dele, passa um raio, reduz a cabeça e deixa ele com a cabeça do Dino da família dinossauros, entendeu? Tipo... Não, entendeu? Não, por favor, não. Tipo... Que custa? Era só cara, se tivesse feito de pelúcia o Goomba com sabe aquelas zebras de circo que um cara fica na frente e o outro atrás e a zebra anda? Se tivesse feito isso, teria ficado melhor, entendeu? Caraca, velho. E é muito sem sentido. Você fica esperando realmente um bicho e é um cara com a cabeça de um dinossauro. Essa cena pra mim foi marcante, porque eu não entendi nada, entendeu? E eu falei, porra, tá bom, esse é o bicho, mas esse bicho não existe, é um cara. Enfim. É isso. Tá, o filme todo... Não, pior que eu tinha marcado o Super Mario Bros. Aqui também. Só que não dá pra falar. Não dá pra selecionar uma cena ruim, cara. O filme é... É ruim demais. É meio óbvio. Eu sei que é meio óbvio, mas essa cena realmente me marcou, entendeu? Eu iria falar até do nascimento do Yoshi, que putz grila, cara. Era o Yoshi, né? Aquele dinossauro que nasce no filme. É... Então... Eu não lembro bem, mas eu não sei não se não era o Mario, hein, nascendo ali. Porque é um ovo que chega no orfanato, lá não sei do que, e sai, e no final das contas é uma criança que aparece, então... Não, mas tem um dragão, um dinossauro também que nasce no meio do filme. Acho que tem, sim. Assistiu então talvez seja mesmo. Isso. Não. Nem eu. Fez bem e continue assim. Nossa. Não assista, só for. Caraca. Acaba de ganhar uma hora e meia de vida. Fica feliz. Nossa, tem uma hora e meia, credo. É isso aí. Maria. Tá louco. Enfim, é isso aí. Desculpe pela... É meio óbvio, mas essa cena realmente me marcou. Nem é uma questão de óbvio, né? É cruel, né? É cruel. Os nossos ouvintes sangrando pelos ouvidos agora. É, mas é isso, né? Essa hora é de indicar pro carro do ovo, né? Tá, cena ruim, carro do ovo. Ovo a partir da uma hora e tanta lá. Isso aí. Bom, e agora eu vou terminar de cagar com o resto do cast, né? Também vou falar de um filme que tem uma cena... Um filme bosta que tem uma cena mais bosta ainda. Mas é aquele sentimento. Quando a gente é criança, a gente fica esperando, fica empolgado, né? Porra, que nem o Flávio. Pá, vamos ver Street Fighter e coisa e tal. Aí chega lá aquela decepção, o filme todo. Mas aí vem aquele momento que pode salvar o filme. Porque tem filme assim, né, cara? Tem filme ruim, mas tem aquela coisinha assim que salva... Pelo menos um pouco o filme. Já não é o caso desse que o Flávio falou, né? Que a cena enterra mais ainda. E aqui eu vou falar enterra ainda mais ainda do que a do Flávio. O filme que eu vou falar vai ser He-Man e os Mestres do Universo. Nossa, mano. Nossa, mas vocês tiraram só coelho da cartola. E se eu disser? Puta. E se eu disser, Tim Blue, que tava na minha lista? Caraca, que porra! Ainda bem que eu falei o que tu não falou, hein? Era a segunda opção. Caraca, eu não, tava sem opção pra falar depois. E a cena, cara, eu esperei, eu pensei, eu mesmo com a cabeça de criança, eu comecei a raciocinar, pô, por que que eles estão nesse mundo que, no caso, é o nosso, né? Aí eu pensei, bom, a mãe do Adam é daqui, então vai lá, vai, eles vieram pra cá, eu não lembro por que é, eles têm motivo pelo qual eles vieram pra cá, eu não lembro qual é que é, mas enfim, tava aqui. Primeiro, não apareceu o Adam, aí já tava cagado grande parte da cena que eu tava esperando. Não tinha pacato, né? Não tinha pacato. No filme, não. Ah, no filme não, é? Tô louco? No filme não. Não tô louco? É só o Gato Guerreiro, então. Na verdade, não tem o pacato. Na verdade, é só três personagens, né? É o Mentor, a Tila e o... E o He-Man. É. Só. Ah, e o Gorpo. Eu lembro do Gorpo. Não, o Gorpo não tem, cara. O Gorpo não tem. Tem um duende muito estranho lá, mas não é o Gorpo, não. E aí do lado do mal tem o esqueleto, que é mais um feiticeiro do que propriamente o esqueleto. Apesar do esqueleto dar uns poderes lá de vez em quando, mas enfim. E eu não lembro se tem a Maligna, se tem mais alguém. Acho que tem a Maligna, né? Não lembro do resto. Enfim, foda-se. Ele tem mais dois ajudantes, é, velho. A mas cena eu não que lembro eu ia se falar são... depende dessas coisas aí. Que seja. Com certeza é uma bosta, porque o esqueleto é uma bosta. Então provavelmente eles também são uma bosta. A cena... que eu esperei, assim, que nem o Flávio tava esperando o Ken viu lutar, a cena que eu esperava era a cena do Adam se transformando no He-Man. Mas que é óbvio, era, né, era meio idiota, é porque se o He-Man apareceu desde o começo e o Adam não apareceu nenhuma vez, ele nunca iria se transformar no He-Man. Mas, sei lá, vai saber. Deixei. Foi indo. Chegou naquela parte da que ele quer pegar a espada porque o esqueleto pegou a espada lá. E aí ele pega a espada e eu falei, bom, pelo menos agora ele vai falar certinho. Dá pelo menos aquela sensação de que ele vai tentar se transformar. Ele pega a espada, levanta e diz, eu tenho a força. Puta que pariu. Eu falei, não, não. Pelos poderes de Quenskel. Aí depois fala, eu tenho a força, caralho. Não é levanta a espada e diz, eu tenho a força. Cara, eu fiquei tão puto. É o mesmo roteirista do Street Fighter. Colocou Ken pra lutar com o Sagat. Só podia. Cara, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Não, eu fiquei muito puto. Cara, pelo menos agora eles vão me dar um gostinho da satisfação, né? De eu ver ele dizendo, né? Pelos poderes de coisa. Porque a parte mais legal do desenho do He-Man é essa. É a única que presta no desenho do He-Man. Uhum. É a hora que o Adam se transforma em He-Man. Bom. Não. Eu gosto da parte dos conselhos do He-Man também. Também. Que é lá, né? Vamos falar do seu corpo lá, com as crianças. Exatamente. Eu espero... Bom, ele não vai se transformar, mas pelo menos ele vai falar ali pra pegar a força ali, coisa e tal. Mas não, ele erga a espada e diz, eu tenho a força. E o cara, porra, velho, que decepção. Eu fiquei muito puto, muito, muito puto. Cara, que broxada, cara. Porra. Rapaz, foi uma broxada tão maior quanto da minha primeira vez. Você não faz ideia. Caraca. Não, e assim, né, Tim Blue, esse filme era muito expectativa, né, porque, pô, a galera só tava acostumada a ver o desenho, mas o desenho sempre fez sucesso, né? Sim. E tava na época do hype, assim, do tipo, pô, He-Man é legal, todo mundo assistia He-Man. Sim. Quando saiu o filme, cara, eu lembro dessa decepção que eu tive também, do tipo, o cara já começou, parecia que tinha sido, sei lá, uma invasão dimensional e já tava todo mundo quebrando pau, entendeu? Ele só transferiu isso pra... É, até aí tudo bem, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Pelo menos eu não me lembro se tinha uma explicação deles ir pra Terra. Mas é possível, existe a Terra. Só não é no mesmo universo, mas existe. Não é no mesmo universo. É. Mas é estranho mesmo. Porra, aí... Uau, que decepção, cara. No filme parece que o duendinho lá, ele usa aquela máquina que abre um portal e vem pra Terra. Aí eles vêm pra cá pra poder vir atrás daquela chave cósmica lá. Ai, não lembro nada do filme, cara. Eu não lembro nada do filme também. Não vale a pena nem lembrar. A plot do filme eu lembro que é essa. O duende vem parar na Terra com a chave, que é aquele negócio lá que toca música. Aí vem o pessoal pra cá pra poder pegar esse negócio, que é... Eu não lembro o que isso faz, mas é um negócio poderosíssimo e tal. E pra abrir ele é tipo tocando a música, sabe? Vai mexendo nele, vai tocando uma música e ele vai abrindo, vai fazendo uns negócios lá. A musiquinha não é aquela, né? O bem vence o mal. Na, na, na, na, na. Caraca, música maldita. Puta que pariu. Mas um paralelo aqui com outro desenho da época, que era A Caverna do Dragão, vai sair um filme, né? Um live action? Ou é fake? Não, é clickbait, fake. Clickbait. Roax de internet, cara. Porra. É porque é o seguinte, vai sair um filme de Dungeons & Dragons, que é o jogo do qual o desenho Caverna do Dragão, que originalmente se chama Dungeons & Dragons também, foi baseado. Não quer dizer que o filme vai ser sobre o desenho, mas sim no cenário do jogo. E já teve dois filmes já do cenário do Dungeons & Dragons, que é um de 2002. Pode ter qualquer personagem... aleatório, que não necessariamente aleatório. Do desenho. Provavelmente não tem nada a ver com o desenho, porque mesmo o desenho não se passa em um universo específico do jogo, só se passa na ambientação que o jogo propõe. Às vezes essas pessoas da internet fazem uns negócios que enganam a gente de certa maneira, assim, cara. Porra, o troço chega a parecer real, tá ligado? E quem olhar Dragon Ball Evolution, aquele, parece que é um desses negócios feitos de internet. Não dá pra acreditar que aquilo foi feito de verdade. É, eu concordo com você. Fez uma analogia muito boa, hein? Parece uma sabe? Um cara fez, assim, no fundo do quintal, fez aquilo lá. Pô, até daria pra aceitar, né? Porque o cara fez... Mas não o filme todo. Tu bota só algumas cenas, assim, do Goku. Aparece o Goku, aparece o Piccolo, entendeu? Até dá pra aceitar como um desses negócios de internet pra enganar a gente. Agora, que aquilo foi um filme de verdade, puta merda. É outra decepção. Qual que é esse Dragon Ball Evolution? Que não é isso? Evolution? Não, não, não veja. Vê, vê. Você conhece esse, certeza. Vedo, pode ver, que é bom pra caramba. Vê, vê, né? Ah, o filme, filme, né, velho? Live action. Porra. Vedo. Não, velho, que eu tô pensando aqui. Vedo, é bom desenho, pra caramba. Não. Você tá doido, velho. Isso nem é bom. Vê o Goku lá. E o Goku acendendo o lampião com o Kamehameha, vê que é bom pra caramba, vê. É, isso aí já começa pelo nome, que Dragon Ball do desenho é separado do filme é junto. Você já vê que não é a mesma coisa, saca? Ah, meu Deus do céu. Bom, enfim, terminamos aí de falar dos momentos marcantes negativos, né? Porque, puta merda, né? Mantém aí pra gente os momentos marcantes de vocês aí, tanto bom quanto ruins aí. Espero que vocês não tenham se chateado demais aí com os momentos ruins e tenham se satisfeito aí com os momentos bons, que são bons mesmo. Então vamos agora para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, se eu soubesse que era pra escolher filmes bostas e tirar o pior da bosta ali, eu tinha Edu, minha opção. Tô pra te falar o seguinte, Edu, tu foi o que melhor cumpriu a ideia desse tema, cara. Porque tu conseguiu fazer algo difícil. Dentro de um filme bom, conseguiu um momento ruim, né? Pelo menos na tua concepção, porque vai que acha que é um momento bom do filme, né? Porque dá um contraste negativo naquela felicidade toda, enfim, que seja. Tem pessoas ruins, né? Existem pessoas ruins que gostam da desgraça. Mas tu conseguiu o melhor cumprir, porque a gente fez a parte fácil, né, cara? Porque a gente já pegou um filme que era bosta, que a gente podia falar de qualquer cena do filme, que todo mundo ia concordar. Verdade. Realmente, essa cena é uma bosta. Verdade. Ele fez o contrário também, né? Tirou um filme bosta, tirou um negócio bom do filme bosta, né? Qual foi esse? Porra. Baby Lloyd não é filme bosta. Ah, é isso mesmo, né? Realmente. Pegou um de filme bosta e tirou a. Caraca, descobrimos mais um cara que não gosta aí, Edu. Pelo amor de Deus, vocês. É, velho, vocês é tudo hater de filme bom, velho. Não. Eu lembro que quando eu vi pequeno, eu dei várias risadas. Agora eu não tenho coragem de ver. Eu também recentemente não vi, porque eu lembro de ter visto criança e gostei, e posso não gostar agora, então deixa minha memória lá. É, deixa lá na memória que é melhor. Não cometa o erro que eu e o Spider fizemos com o Spectreman, né, o Spider? Exatamente. Na estreia do Spider, lembra como se fosse hoje, na estreia do Spider, meia hora antes da gravação, o Spider lá tenso, com as mãos suando, falando comigo como se fosse o maior ídolo dele. Olha o tipo como se ele estivesse entrando pros Vingadores. Olha o tipo ali desse Team Blue, cara. Olha o tipinho desse Team Blue. Mas pergunta pro Flávio se não é assim que ele se sente. Eu? Hã? Não, tá respondido. E aí nós conversando na espada, que porra, não devia ter assistido, lembra disso? A gente tava triste, cara, comentando. Eu lembro a tristeza do momento. A tristeza da fala, né, cara, porra. Mas enfim. Então, cara, se eu soubesse que seria assim, eu teria mudado, mas bom, que eu cumpri a contento, então, o planejado. Mas é isso aí, cara, filmes são essas coisas, por algumas histórias muito boas têm aqueles momentos ali, né, que não são tão agradáveis, e tem aqueles filmes que não são bons, aí, igual vocês estão falando, mas que você pode tirar ali uns momentos que dá pra se divertir um pouquinho, mesmo que no geral não seja uma coisa boa. E fica aí, né, a lista de todo mundo tinha mais filmes, então quem sabe não voltemos pra falar de mais desses aí. Deixa o like, compartilha o cast, deixa sua opinião, manda seu e-mail, seu comentário, quem sabe a gente não faz mais. É isso aí, valeu gente, obrigado, beijinho pra vocês. Flávio! É aí. E na história de hoje, a gente aprendeu que... Nossa. Aprendemos que o Edu não sabe o que é um filme bom. Olha. Aprendemos treta. Que tem filme que tem que ficar na sua memória. Não revisite filmes antigos que eram bons pra você. Sim. Por favor. Aliás, não revisite nada que era bom, cara. Porque a decepção pode ser grande. Porra. Só os episódios antigos do Machine Cat, esse pode revisitar. Menos o primeiro. Esse tá garantido. É, menos o primeiro, até o terceiro ele não revisita. Revisite do 4 em diante. E falar que é uma honra, mais um, tá mais um cast e a gente se vê. Se, ou se fala, né? É. Se a gente se vê num próximo, se assim o Team Blue e o pessoal deixar, a gente tá aqui de volta. Olha aí. Mas eles não vão te ver mesmo assim, viu? Eles podem só te ouvir. Não, é. Fica subentendido. Tá bom. Spider! Bom, falar dos filmes ruins e bons aí é sempre divertido. Eu espero que a galera tenha se divertido. A gente se divertiu. Então foi até bom você selecionar cenas aí dos filmes, Tim Blue. E... Na verdade, eu fiquei meio deprimido, Spider, depois dos dois últimos. Eu não, cara. Eu fiquei melhor, cara, porque você pode ver que sempre pode piorar, né? Sim. Então, é isso. Sempre. Então foi divertido, valeu pessoal, até a próxima, abraço. Certo, então eu gostaria de agradecer a todos vocês aí, colegas, caros, nobres colegas que vieram aí pra gravar com a gente hoje. Certo, pessoal, então muito obrigado. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e eu gostaria de perguntar aí, Spider. Será que vai ter off-topics com momentos bons e marcantes ou só ruins? Sabe que eu tava feliz, né? Porque eu tava falando dos filmes ruins, aí a gente se divertiu e obrigado, você conseguiu tirar a minha alegria. Acabou com o resto da alegria. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, amigos e ouvintes, estamos aqui novamente para mais uma leitura de e-mails e comentários. Eu sou Eduardo Filhote e aqui junto comigo, como não poderia deixar de ser, Tim Blue. Como você está, meu querido? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Edu, e tu? Tô bom também, cara. Mais feliz aqui porque lendo e-mails e comentários dos nossos ouvintes é algo que não tem como não deixar a gente de bom humor, muito feliz, muito animado. Olha aí, né? Sim. Fica aqui aquele lembrete aí para os nossos ouvintes que na data de gravação desse cast, nós ainda não oficialmente lançamos um episódio novo, então não temos um episódio novo, um e-mail novo, um comentário novo. Nós vamos ler alguns dos e-mails antigos que nós temos aqui, mas vamos continuar dando sequência nas nossas leituras de e-mails e comentários. E junto aqui, ó, Team Blue, a gente tem um e-mail para a gente ler aqui sobre o cast 85, que é sobre os filmes dos Cavaleiros do Zodíaco, que foi mandado aqui pelo Anderson. Olha, aí sim. Né, o nosso fiel Anderson. O Anderson Costa ou o Anderson Silva, né? Anderson Silva Costa. Só não é Spider. É. Ele diz aqui o seguinte: cara, não lembro se assisti aos filmes e tudo que vocês disseram não me reviveram a memória. Tá, pode parar então, de ler, já pode parar de ler. É, você não leu os filmes, beleza. Valeu, vamos pro próximo. Ele continua aqui, ó. Talvez tenha sido na época em que meu pai chegava entre 6h30 e 19 horas e estudava à tarde. E quando ele chegava, ele ia assistir ao jornal. Vou seguir a inspiração do Jorge e maratonar eles também. Vou chamar a minha filha que estou assistindo. Vou chamar a minha filha, que assistiu comigo quase toda a saga de Hades e Lost Canvas comigo. Eu lembro de um que deve ser esse que o Tim Blue disse que vai ficar pra depois. Eu lembro do Seiya catatônico em uma cadeira e de aparecer ele peladão ao melhor estilo Ken da Barbie. Nossa, não, não, não. Esse daí não é nostálgico, esse é recentíssimo. E estilo Ken mesmo, porque aparece sem os interessantes ali, né? Que barbaridade. Você tenha o e-mail, Edu. Você tenha o e-mail, por favor. Ele diz aqui o seguinte, ó. Cast dos Cavaleiros é sempre bom, mas Yu Yu Hakusho é ainda melhor. Teu rabo. Cara, só... Ó. Ele se redimiu nessa série. É só ir lá ouvir o que já foi gravado, porque, né? Já temos a primeira parte lá, ó. É. Quem sabe não. A única parte que quer dizer, né? É, a primeira parte do desenho. Não, a única parte que quer dizer. Do cast. Quem sabe? Ai. Ele continua aqui, ó. Parabéns, excelente cast. Tá quase chegando no Hades. E será? Vamos falar do Lost Canvas? Opa! Cara, não sei, não é tão nostálgico, né, Timur? Não é nem um pouco nostálgico, né, mas... cara, ele é bem novinho. Muito novo. Apesar dele se passar muito antes do desenho original, ele é uma produção bem novinha, bem recente. Sim. Mas vai chegar um dia em que ele vai ficar nostálgico, né? Então pode ser que a gente fale dele bem mais pra frente. É, ele é tão mais novo que a qualidade de animação é surpreendentemente melhor. Né, cara? É legal ver como que um estúdio amador pode ensinar os profissionais a fazer um desenho legal, né? Ah, mas eu acho que aí é uma questão de recurso, né, Du? Porra, não tem como comparar com um desenho que foi feito lá em 80 e poucos. Não, sim, mas tipo... o Lost Canvas, ele saiu antes da saga de Hades ficar toda pronta. Então, tipo, eles poderiam ter aproveitado a tecnologia do Lost Canvas no final da saga de Hades ali. Mas, no entanto, preferiram fazer aquele desenho meio ruinzinho, que é o da segunda e da terceira parte. Mas, pelo menos fizeram, tá bom. Não é igual Lost Canvas, que acabou na metade. Mas, Edu, Lost Canvas é de depois do Hades, Edu. Hades é 2003 e Lost Canvas é 2006. A primeira parte da saga de Hades, a segunda e a terceira vieram depois do Lost Canvas. A saga Inferno é de 2003 e a saga do Santuário é 2003 e depois só 2007. Eu acho que sim. Não, porque foram anos de focado, cara. Não, Edu, ó. A saga do Santuário é de novembro de 2002. A do Inferno é dezembro de 2005. E a Elysios é março de 2008. 12 de dezembro de 2005, Então ela é só final do que... Então ela é só antes da saga Inferno, do Elysios. Sim. A pior parte da animação é Elysios ou Inferno? É Inferno, né? Não tenho certeza, cara. Eu acho que, teoricamente, deveria ser Santuário, né? Sim, que, no entanto, é a melhor, é a mais bem feita. Tá. Bom, enfim. Enfim. Vamos voltar pro e-mail aqui. O Anderson termina aqui da seguinte forma: até mais, galera. PS, esqueci do elogio do Cast 83. Ficou excelente, me trouxeram muita nostalgia, lembrando tanto dos filmes quanto dos programas, como o Contos da Cripta. Cara, tá aí, então. Anderson, muito obrigado. Cara, faz a maratona lá dos filmes, se você já não tiver feito, assista todos os quatro, porque se não reavivou sua memória um pouquinho do que a gente falou aí, você definitivamente não viu os filmes, porque eles são muito curtinhos e bem icônicos, né, Tim Blue? Sim. São bem diferentes da série, assim. Sim, então, dá, se você viu... dá pra ver tudo numa sentada. É, cara, tipo, 4 horas você vê os quatro filmes. Pior que é, bem por aí. Né? É. E a gente tem mais um e-mail aqui, cara, do Luiz Mialvino. Olha aí. Né, o nosso querido Luiz, que tá com a gente lá freneticamente, nunca nos abandona, sempre fazendo lá, mesmo no nosso hiato, marcando a gente lá na Podcast Friday. Sempre. Sempre lá compartilhando a gente. Muito obrigado, Luiz. Você tá aqui no nosso cocorô. Ele diz o seguinte: olá, viajantes do tempo mais incríveis da podosfera. Obrigado. Agora a gente não pode falar que somos os únicos mais, né? Mas somos os mais incríveis. Na verdade, a gente nunca foi os únicos, mas talvez os mais incríveis. Né? Não, talvez não. Nós somos os mais incríveis. Você tá desmentindo o Luiz? Você é mentiroso? Nós somos os mais incríveis. Sim, na opinião dele, sim. É. Ah, bem. Na opinião dele, sim, a gente tem que concordar. E, né? Ele diz aqui, ó: aqui estou eu novamente escrevendo para vocês, desta vez referente ao Machine 81, sobre fotos nostálgicas. Olha só. Porque peguei muito a época das máquinas fotográficas que usavam pilhas e as que usavam rolinhos de filme. Praticamente quase qualquer evento familiar, como Natal, excursões, aniversários, etc. Lá estava alguém tirando fotos, no que gerava muitos álbuns e, no caso da revelação, sempre tinha alguma foto com falha ou alguém que saía com os olhos vermelhos ou a luz forte ficava marcada e estragava uma ou outra foto. Mas era normal. Cara, né? Era todo mundo na época, era X-Men, né? Era todo mundo ciclope nas fotos. Bem por aí. Bom, parabéns a todos por este fantástico cast. Um abraço a todos. Observação. Mando também um abraço ao Spider, mesmo ele não gostando muito de pessoas. As participações dele no cast são sempre muito bacanas. Olha aí, rapaz. Olha aí. Eu só deixei o Spider no cast por causa desse e-mail. Não é? Todo mundo adora botar uma observação no final dos e-mails, né, cara? Ai, ai, ai. Sempre tem. Mas a galera, mandem pra gente, não tem problema não. Pode mandar com PS1, PS2, observação 3 e quanto mais melhor, que a gente vai ler que com força e vamos ler todos, né, Team Blue? Sim, vamos ler todos. Podemos não ler todos de uma vez só, mas nós vamos ler todos. Leremos todos. Isso. Né? Saibam disso. Então, galerinha, chegamos ao final aqui de mais uma leitura de e-mails e comentários. Espero que vocês tenham curtido o cast, tenham curtido essa leitura. E não se esqueça de mandar para nós o seu e-mail, o seu comentário. Você pode deixar o seu comentário diretamente lá no nosso site. Ou você pode mandar um e-mail para o contato@machinecast.com.br. Quem sabe você não vai ser sorteado aí no nosso pente fino que passa tudo e vai acabar tendo lido aqui a nossa leitura de e-mail. Na verdade, eu acho que nem vamos fazer sorteio nenhum, Edu. Vamos ler por ordem de chegada. Não é, cara? Se, ou seja, se tu mandar e-mail e ele for lido no programa seguinte, quer dizer que a gente não recebeu nenhum outro e-mail. Pode ser algo assim, quem sabe, ou não. É. Mas então é isso, galerinha. Team Blue, muito obrigado. Isso aí, Edu. Galerinha, muito obrigado. Beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo cast. Tchau. Beijo no coração pra não dizer na bunda e até segunda. Tchau, tchau, tchau. Lembrando que o cast é na segunda, né, velho? Olha a referência. Off Topic. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá. Como se estivesse no banheiro, mas estamos ouvindo. Não, mas eu não tô no banheiro, não. Não estou cumprimentando o Bocão, já foi, já. Ah. Olha aí, Edu, a foto do rapaz. Deixe ver-me. Olha só, rapaz, que seduzência. Que bonito. Tô aqui. Opa! Spider! Spider! E aí, Spider, vai salvar alguma donzela em perigo hoje, não? Ai, não, cara, hoje não. Peraí. Spider, parece que botou o pé pra cima agora. Hoje não, cara, hoje não, mas, pô, você sabe que... Hoje não, hoje não! Aí daqui a pouco eu ligo o telefone e a gente... Hoje sim! Hoje sim! Não, cheguei em casa, eu vim me quebrando, né, cara, porque eu termino a academia... Sempre. 9h10... Pego o carro, venho me matando, pego a janta, chego aqui 9h25. Agora eu fiquei 9h25. Curioso. Agora eu fiquei curioso. Spider, qual é o carro que tu tem, Spider? Calma, cara, calma. Deixa eu terminar a história. Daí eu pego a janta 9h25 e cheguei aqui, liguei o computador, conectei na rede, liguei o Skype 9h28, beleza. Aí você falou, tô terminando e-mails. Eu falei, beleza, então eu vou lá pegar a janta, né? Sim. Quando eu cheguei pra pegar a janta na geladeira... Aham. Uhum. Cara, eu vi que tava cheio de água a minha cozinha. O ralo lá de fora com a chuva entupiu e encheu de água a minha cozinha. Caraca, puta, velho. E aí o Flávio quer discutir sorte com o Spy. Pô, mas eu tenho uma história boa. Pra é, guarda. Eu tenho umas 20 de vantagem. Não, pode ser, mas eu tenho uma boa. Ai, meu Deus. Conta aí, então. Pode contar? Conta. Pô, tava todo feliz e faceiro porque abriu um concurso aqui no bairro pra trabalhar na UPA aqui de auxiliar administrativo, molinho, 40 questões, 20 de informática. Me inscrevi. No dia seguinte foi suspenso por tempo indeterminado o concurso. Tá aí, qual é que é o azar? Porra, eu tava pensando que ia me dar. Pensei que ia me dar bem, tomei no brioco. Mas não foi só tu, foi tu e todo mundo que se inscreveu, cara. Todo mundo, cara, é? Nada. Quantas cozinhas tu acha que estão submersas nesse momento? Solta o spider. Só dele. É? Quando a má sorte é coletiva, não é má sorte. É até um motivo, assim, de satisfação porque tu não tomou na bunda sozinho, tá ligado? Tu sabe que outras pessoas tomaram na bunda, então Exato, fica consolável. Cara. Bravo, é bravo. Acabamos com a história dele, Spider. Pois é, cara. Me xoxou. Dá pra fazer um cast só com as minhas histórias aqui. Tá, é, ô Spider, fala pra gente qual é a Mercedes que tu tem. Quer dizer, o Rolls Royce. É. Não. Eu tenho um Onix que tem 5 anos. Caraca, um Onix, caraca. Um Onix, cara, quanto você acha que eu tenho um Onix? 37. Quanto? Há 5 anos atrás. 37 o quê? 37 mil anos. Porra! 37 Porra. Mil, rapaz, o meu custa 6 mil e eu tô faceiro. O cara vem me dizer quanto que custa um Onix 37 há 5 anos atrás. Porra! O meu custava 10 mil há 6 anos atrás, agora custa 6. Então, cara, mas eu guardei 2 anos. Tem que lembrar que comprar, né? Tem que saber que 37 mil reais 5 anos atrás era época Dilma, né, velho? O dinheiro ainda valia mais alguma coisinha, não eram golpes, eram Dilmães. Né, velho? O Edu filosofando até nessa hora. Eu esqueci, eu já me esqueci, não lembro mais como é que é. O que que vem agora? Os recadinhos? Não tem agora mais, eu... não tem mais a não tem mais a deserto. Agora é o Edu. Não é indicação não do Edu? Não tem Desert Studio, então é o Edu direto. Ô Edu. Oi. A professora que tá me corrigindo e tu não me corrigiu, Edu. Já falei pra te cuidar disso, Edu. O que, gente? Eu falei especificadamente. Ela disse que é o... Como é que é mesmo? Especificamente. Especificamente é o certo. Pois é, vocês me deixam pagar esses micos aí, cacete. Mas espera aí. Não é do personagem, não? Não. Bom ponto, Flávio. Bom ponto. O Flávio. Se o Flávio estivesse num podcast com a Baianeta, ele ia achar que ela é personagem também. Caraca, pobre player select. Especificadamente existe também, não tá errado não. Ah é? E é o mesmo significado? Eu creio que sim. É o mesmo significado. Eu já usei as duas, eu tô lembrando aqui. Já escrevi das duas formas. Professora Ju 99, aqui estão dizendo que é a mesma coisa, viu? Existe também. Aqui, ó. Só pra você quebrar o pau aí, eu te mandei aí o link do dicionário. É que nem o Alfred falando, né? Algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo. Certo, pessoal. Já se você quer ajudar a gente aí, quer ajudar o MachineCast, gosta da gente, quer ajudar de verdade, então ou compartilha mim, né? Esse cast. Não, de você Caraca, não, né? Peraí, Spider, tá, o pau tá comendo aí. Tô vendo? O pau tá atorando. Ah, existe raiva nas pessoas gente, que jogam. Tem gente que vai pegar uma habilidade pra apertar o botão do mute assim, incrível a partir de agora, né? O pai do Flavinho peguei. Chegou lá e encontrou com a mãe dele aí. Porra, minha mãe gritando pra cacete, mano. Porra, apertei o botão no velocidade da luz. Não foi. Cara, tu apertou na velocidade do som, a tua mãe gritou na velocidade da luz. É, foi foda. Essa merda aí, não sei o que foi. Vai, pode prossiga. Tu começou com um enfim. Eu acho que tu vai ter que começar de novo, porque aquela parte vai ter que cortar. Então eu vou começar tudo de novo, cara. Isso, é. Puta vida, mas tá foda. A gente já era pra ter passado essa fase aí. Tamo bugando com arroba, com underline. Regressando, né, cara? Sabe como é que é? Regressa. Mas semana passada a gente gravou normal, cara. Não, o que aconteceu? Foi ruim também, cara. Não, cara. Ruim não. Foi sim. Enfim. Não, semana passada eu fui direto, velho. Foi direto, hoje, cara. Deu um tô tentando, né, minimizar a situação. O Edu tá dizendo, não, foi uma merda. Puta que pariu. Mas você vai ficar tapando só com a peneira? Tem que falar a verdade. É, velho, uai. Porra. Reconheço. Não faz, pai. Fala direito essa porra, caralho. Então sai aí, ó. Pronto. Tim Blue, só confirma pra mim uma coisa. É um momento ruim e um bom, né? Um momento ruim e um bom, isso. Não, ah, beleza. A gente começa pelo, vai começar pelo bom. Ah, mas é um só de cada, sim, né? Um de cada. Beleza. Pô, vai terminar com ruim, vai terminar lá pra baixo. O Edu já fez quatro já pra não correr risco do Spider roubar dele. E a chance é grande. Eu e o Edu gostamos dos mesmos filmes. Não é, cara. Geralmente o Spider rouba o que eu vou falar. Não, mas você o Tim Blue vai fazer um sorteio honesto hoje, a gente vai falar antes. Sim, vai. Pantera Negra do Spider é o Rodrigo. Do Spider, não, desculpa, do Edu. Alô, opa! Vou falar de novo. Opa! Vou falar de novo. Assim que ele terminar, vamos chamar o Flávio. Eu tô com um assim aqui do lado também, Tim Blue. Tá foda. É, não hoje, porque hoje tá quieto, mas sábado de manhã é um inferno. Cara. Aqui quem fala essas coisas que vocês falaram é os vizinhos. E quem tem cachorro aqui é nós. Mas a nossa, dificilmente ela late assim, cara. Às vezes quando ela late, a gente até deixa, porque ela nunca late. Então é melhor ela late, sinal que dá pra dar sinal que tá viva. Né, tem energia pra gastar. É. Então tá. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Peraí. E o gravando? Cadê o gravando? Nem eu abri o Audacity ainda. Puta que pariu. Nem eu abri. Mano, eu apertei aqui no desespero gravando, pô. Nossa. Aperta. Errou o botão até, apertou de novo. Não, não só o Audacity e o backup. Alguém tá gravando? Eu tô fazendo backup, Ah, então beleza. Já tem off-topic aí já. O próprio host esqueceu da Audacity. É. Vamos lá. Desculpa, Edu, por causa que eu tenho uma pessoa alucinada aqui do meu lado que tá me atrapalhando. Isso se chama empolgação com o jogo. Não, tá demais. É. Só falta sair pulando aqui. Cara, agradeça. Ela achou um jogo que ela gosta. Não, ela gosta de tudo. Aí que tá o problema, entendeu? Porra, então comemora mais ainda, cara. Acaba o cast aí e vai jogar. É que eu não prestei atenção no que o Edu falou. Só repete o que tu falou pra mim, Edu, que eu corto e continuo daqui. Ah, cara, é computador da empresa, eles andaram fazendo uns updates aí, daí... Olha a justa causa aí, por causa do computador da empresa. Pra... Verdade, né, cara? Hobby. Tô aqui correndo perigo, né? Pois é. Pô, o cara tem um Onix e não tem um computador próprio pra gravar as coisas. Pô, é... Como assim, né, cara? Como assim? Né? Spider já passou perrengue, né, Spider? Que pariu. Foi uma novela, cara. E hoje eu passei uma novela parecida, porque eu saí do trabalho e eu esqueci de pegar o notebook. Putz. E daí eu saí correndo, fui pra novena, fui pra academia. Quando eu cheguei na academia, eu falei, caralho, esqueci o notebook. E daí eu pedi pra um dos meus funcionários lá colocar num táxi e mandar pra mim na academia. Caraca, olha só. É, cara é praticamente sócio do esquema lá, o Edu. Olha só. Um dos meus funcionários, olha só. Ah, não, é jeito de falar, que trabalha comigo, que é da Mickey. Ah, tá. Né? Entendi, tá bom. O cara tá três anos tentando enganar a gente, o Edu, que ele é funcionário de uma empresa, quando ele é, na verdade, o dono da empresa. Ele acha que a gente vai tratar ele diferente se a gente souber que ele é o dono. Não, cara, o máximo que a gente vai querer de ti é que tu dê um emprego pro Nilson, coitado. Pô, pra mim também, pelo amor de Deus. Não, tu é estagiário ainda, não pode ganhar emprego. Não, mas não, nem que seja pra passar um pano no chão, tirar um pó. Eita! Caramba! Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.